mantém a posição, o quilo meu Oscar. Né, 61142, chame Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Recife 2545, 2685, boa. Zona 54, chegada a Mari, desça para nível de voo 050. Solo Salvador, está 663, posicionamento, posição 8. 6315, autorizado posicionamento no 8, chame táxi, o altímetro no 014. Pés, ajuste no 014. 3.014, 614. 5-7, taxa direita, parte 4, frequência livre de estacionar. Uno 648, reduza para 1709. Gol no 648, tráfego que o precede 12 milhas, correção, 9 milhas, é um Embraer 120, mantendo 120 de ground speed. Certo, no 648, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limitado pelo localizador. Em caso de falha de comunicação, interceptar o curso do localizador, complete sinal do procedimento LS, é uma torre na frequência 1118, décima 9. 648, proa LS, interceptar o curso do localizador, visual. Força aérea 2020, complete final do procedimento LS, é um entorno na frequência 118, décima 9. 118, Puca, transição ZIPA, o transponder é 5544, controle em 120, décima 8, cortejo. Paranatal autorizado 350, decolada 10, curva esquerda, Puca ZIPA, Ampla Zulu 10, 5544, transponder 208, controle, 5856, correto, web 5856, chama para o relacionamento. Sobre aí, 5856. Ângelo, prossiga. É 2020, é poste marcador externo, agora liberação para o pouso. Certo, é porta lá externa, passou 2020. Quilo Romeu Oscar, decolagem autorizada, pista no 7, 110 graus, uma dúzia nossa, Romeu Oscar. afinado, partindo para o normal, sim, faixa esquerda. Muito obrigado, um abraço para você. Abraço. Tá copiando agora? Tá me ouvindo bem, pessoal? Reposta brisada. Ok, vai interceptar o 64. Para o táxi, 3 horas e 50, vai ter um seu ouvido. 3 e 50, 136 e Galeão, livre táxi, pátio 1, Índia e Alfa. Então, ponto escala da 10, quando lá, torre 18, 95. Que é HB 14, tem uma boa tarde, Oxa 63, 15. Solo, Oxa 63, para o táxi, 3340, da GM. 208, Romeu Oscar. Salvador, Papatango, Kilo, Romeu Oscar. Papatango Kilo Romeu Oscar, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, 1 ao 1000 pés. Está presente a autoriza 2510 na Fran de Morro de São Paulo, senhora? Mantenha 1 ao 1000 pés no corredor Axé, Kilo Romeu Oscar. Oscar. Ponto Espera Torre, 1895, boa tarde. Tá. Confio, pouso autorizado, vento 100 graus 14 lá. Vento livre, pouso, passou 2 horas. Passaredo 2230, chegada a man, desça para nível de voo 060. 060, quanto possível, prode dona ou toque? Aguarde, mantenha a prode a man. Manda, 230. Gol no 648, estabilizado? Estabilizado. Gol no 648, complete final do procedimento LS, eu me torne na frequência 118, decimal 95. 245, já saiu. Azul 4462, chegada Mari, desça para nível de voo 070. 48 Lagoa, boa tarde. Boa tarde, 648 avistado, pista no zero, checa o trem, número 2 para o pouso, agora liberação. 90 graus, 15 nós, 1014. 1014, aguardando 648, embaixo para baixo. A gente mantém o ponto de espera, né? 3 ou 5. Mantém o ponto de espera, 3 ou 5. Não parte de autoridade? Táxi da presente, sua segunda direita VE, com a reporte na Delta, aguardando para ingressar na pista. Continua aproximação, aguarde pista no zero livre, 100 graus, 14 nós. Aguarde liberação para o pouso. Guardando, 64. 148, pista no zero livre, pouso autorizado, 100 graus, 149. Livre, pouso na 10, gol na 648. Oceana 2020, táxi à direita, alfa, até a delta. Mantenha o ponto de espera da delta, aguarde para ingresso na pista, mantenha essa frequência. Alfa até a delta, aguardando para cruzar, pode ser 2. Papatango, Lima, Zulu, Golf, mantenha-se em condições visuais, 1.500 pés, corredor Vera Cruz, repórter através de Paris. Costa na 63, 1.4, chegada Mari, desça para Nilce, 080. Garoto, joga na Mari, 63, 1.4. Oceana 6315 LR, manter pista no zero. LR, mantém no zero, 63. 050. Então, 3154, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2094. Esperando para o pai de autoridade, a follow-me já posicionada. 600, a pista vai reportar ligando. Chegada Mari, desça para nível de voo 080. Vem, 127, Ribeirão Preto, 4 horas, está livre o táxi, à direita, no ponto de espera, torre 1895, por voo, boa tarde, 4065 da Azul. Ok, então ponto de espera da 10, chama a torre 1895 Azul, 4065. Salvo, voo 648, livrou, boa. Boa, no 648, taxi na Alfa e Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, 648. O Chané 6314, reduza para 2209. 2209 na 3194. Curte 5 para o puxa só no metro 5. 3.000 pés, ajuste no 094. 3.000 com 1014. 2230. Azul 4462, desça para nível de voo 050. 050, 4462, Azul. Exato, 55.000 é. Salvador, o 465, está pronto para esperar o lugar. Papatango, Mike Bravo Yankee. Papatango, Mike Bravo Yankee. Prossiga. Papatango, Mike Bravo Yankee, vou na proa de Mari, desça para nível de voo 100. São 3154, autorizado final do procedimento LS, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, 3154. Que bravo Yankee, desça para nível de voo 100. Desça para 100, mais de bravo Yankee. Passaredo 2230, confirme velocidade indicada. 250, senhor. Sim. O Chané 4462, confirme velocidade de... Passaria tem condições de manter 250 da externa. 4462, reduza para 2309, o senhor é número 3 na aproximação. Chegou, reduzir. 5, curvando à direita, da El Leda. Chané 63, Juno 5, contato radar, saída da El, sub mantendo os voos 360. Da El 360, pode voar, Leda? Mantenha o perfil de saída, o Chané 63, Juno 5. Mike Bravianti foi na proa de Mari, o senhor é. Senhor número 6 para a posto. Número 62 para a posto, é a proa de Mari. Azul 4065, 110 graus, uma dúzia de nós, decolagem autorizada. Sim, decolagem, bastante. Azul 4462, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 0190, limitado pelo localizador. Em caso de falha de comunicação, interceptar o curso do localizador, complete sinal do procedimento LS, chame torre na frequência 1118.95. Proa 010, vetor, dois, dois, três, zero, agora passou toque, pro de dona, pode descer para 2000? Paredo 2230, desça para 2500 pés, ajuste no 014. 2500, autorizado LS, essa proa? A pro de dona, passaredo 2230. Eu achei a dona, 2230. Dois, dois, três, zero, tráfego 11 horas. 11 horas, meia milhas, meia dúzia de milhas, eu mantendo no 1500 pés no corredor Veracruz. 3400 abaixo agora, tá, tem o mesmo equipamento, passarei 2230. Salvador, boa tarde, azul 4065, decolou nas costas. Confirmo, confirmo. 4065, decolou na Dael, na sua escuta. Azul 4065, contato radar, saída da El, sub mantenha de voo 340. Da El 340, 4065. Localizador com a pista vista 3154. Então 3154, completo final do procedimento LS, chame-torre na frequência 1118, desse mano. 183. 118,95. Atingiu no 80, chanela 3, não passa. Chané 6314, desça para nível de voo 050. 050. Do 4462, curva à direita, proa 050. Direita 50, azul 44, pode prosseguir descida. Azul 4462, desça para 3000 pés, ajuste no 094. Vitor Charlie Hotel, desça para nível de voo 060. 060, Vitor Charlie Hotel. 10, o vento 110 graus, 114, 9, 300 por. Confirme o vento. Queria confirmar o vento para o 3154. Confirmo, alinhado, 100 graus com 14 nós. Grato. Fox Tango Oscar, Fox Tango Oscar, mantém-se em condições visuais, 1.500 pés, corredor Veracruz, reposta através de Paris. Sim. Localizador, passaria 2230. Passaria do 2230, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118.95. 118. 95. Ok, obrigado, até já. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 094, autorizado final do procedimento TLS, reposta habilitada. 2000, reposta 4462. Ando, parei pelo Lima Azul Golf. Lima Zulu Golf, chame torre na frequência 118.95. Torre 118.95, Golf. Torre, o Papatango Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, da presente autorizada final. O tráfego precede para pousar em Salvador, porém pista no zero. É um ATR na Passaredo, final aproximada de 6 milhas para a cabeceira sul direita. Final no 7 da presente autorizada, é pote numa curva de 3, checado o trem, guarda a numeração. Atualizado, piloto final da 1 no 7, reportará 3 milhas da final, reportará 7, travado, passado e checado. Para 1, né, Zé? Gol no 807. Chegada Ponce, desça para nível de voo 080, reduza para 2209. Então logo aí a pista esteja liberada, TR da Passaredo, a 1,5 milímetro. Tranquilamente, 55,5, vai ganhar. Tá tranquilo que demora para chegar. Agora sim, o 2230, baixado, travado da Passaredo. Gente, continua a aproximação, 37 WebJet, iniciar a decolagem de pista no zero, assim que liberado. Tranquilo, 2230. Tá 3154, solo 17, direita, libera 1219. 19, obrigado. Boa tarde, TAM 3154, taxi na Alfa e Juliette para o portão 10.10. Alfa e Juliette para o 10, 3154. Perda completa e chama a torre, mas 3154. Liberação. Social Hotel, desça para 4000 pés, ajuste no 094. Está estabilizado e aviso azul 40462. Azul 4462, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 95. É 118, 15 ou 95? 95. 2230, pouso autorizado, 100 graus, 129. E livre pouso, passaria 2230. ITAP. Presente ITAP. Oxané 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2614. Oi, Salvador, azul 4462, 9 milhas, estabilizado. 4462, gente do tráfego, porém ainda não avistado, é porte externo checado, aguarda a liberação para o pouso. Gol no 396, senhor, número 7 na aproximação. O Golf, checado o trem, piso no 7, 100 graus, 14, nosso ponto atrasado. Zulu Golf. É, atualizado ponto, lembra do Golf. 6314, autorizado final do. O Sané 6314, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Já capturou o lote, vai reportar estabilizado na 6014. Web 5856, contato radar, saída PUCA, submanter nível de voo 350. Saída PUCA, livre sinal 350, Web 5856. Papatango Vitor Charlie Hotel, desça para 3000 pés, ajuste no 094. 3014, Vitor Charlie Hotel. Do 4065, chame Recife na frequência 125 decimal 1. 25, 1. 4065, boa tarde. Com informação Oscar. Para direita. Lima 1219, 2230, põe. Zero inicialmente para Ideus, aceita, copia? Por favor. 49 está autorizado para Ideus, nível 240 inicialmente, após. Através de coral, prossegue visual para o destino. Decola da cabeceira 10. Com curva à direita, subida da El Leda, e após direto para Ilhéus, transponder 5554, controle em 120.8. Pode um instantinho para o cotejamento. Bom, seu sinal para cotejar o mesmo, meio batonado. Passaredo 2230, boa tarde, taxina Alfa e Juliette, remota 14. Boa tarde, Alfa, Juliette 14, com 2230. Gol no 649, por gentileza, coteje. Matinho, 649, Salvador Ilhéus, decola 5 na curva direita da Eoleda, nível 240, acionado 5554, um ano controle saída 120.8, vai até coral, temporal VFR, DCC, Ilhéus, com 649 da Gol. Correto, o Gol 649, chame para o posicionamento no plantão 2. Camarão, 649. Solo, muito boa tarde, acionado 6327, com a Oscar para Ilhéus, 160. Velocidade indicada. Zero, Deus. 9,6, confirme velocidade indicada. 396, 220 mais. Olha o Xanel, minha prima. Primo controle. É o Beatriz, o Fim, perdeu o contato 208, na 260 na rua. Chame Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25, 1, 33, 25, boa tarde. Boa tarde. Transformador, Chané, 6314, boa tarde, passou o tempo, abaixando a luz, bom. Gol no 807, desça para nível de voo 050. 050, gol no 807. Estou chanel 6314? 60. 060, bom no 396. Salvador, muito boa tarde. 127, informação óptica, 170 para Aracaju. Boa tarde, 4462, de novo. 4462, boa tarde, prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Alfa aguarda antes da Juliette, 4462. Valeu, meu pouso, 63 na paz. Agora sim, pista livre, pouso autorizado, 110 com 14, 13 do 4, roxa. 110 com 14, pouso, 63 na paz. 52685, obrigado, bom trabalho. Chané 6321. Vitor Charlie Hotel, complete sinal do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. 895, Vitor Charlie Hotel. Anki Bravo Yankee, desça para 2000 pés, ajuste no 04. Autorizado sinal do procedimento.